Golfeto, contato, passando 2000 pés, confirme a radial, a Proideal para o destino. 355. 355, prossiga direto ao destino, subindo 100, Romeu Golfeto. Para facilitar para o DNA, a modificar a regra da presente, atender 105, direto na radial 355. Modificada ao zono 9, Romeu Golfeto, prossiga ao nível 105, direto ao destino e, quando possível, seu estimado para o pouso. Pouso é 11:20, 1120. 1120, após daqui a uma hora. Salvador, bom 715. No 715. 715, prossegue Brasília, sede da Juliette, nível 380. Gente, 380 solicitado para Brasília, saída prevista a gole, transição ao fito, aguarde cópia no 715. Obrigado. Quilômetro, seu estimado para o pouso. Puta, bom dia. 2, 1, 5. Bom quilômetro. 1, 2, 1, 5, confirme? Confirmo. 1, 2, 1, 5, reporte para a modificação. Agora. Modificada, 1, 0, 2, 1, prossigo nível desejado, 1, 0, 5. Afirmativo. 1, 0, 5, nível. 1, 0, 5, obrigado. Direto Barreiras, Golf Kilo Oscar. Nossa, direto Barreiras. E709, complete a aproximação, torre 1866. 1866, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, objeto 6709, está estabilizado na ILS. Tenha vista vista. 3153121, 19 para prosseguir táxi, solo aos 22. Combate, obrigado. Objeto 6709, o vento é 300 graus, 08 nós, ajuste no 014, livre pouso pista 28, 6709. Gente, autorizado o pouso pista 28, objeto 6709. Confirma apenas os últimos 90 metros indisponíveis. Muito obrigado, tá ciente do ativo, obrigado. Charlie, é o Papa Tango Rondel Golfe Vito? Confirme para o controle. Vamos de Casani, eu matei 085. Prossiga no 085, o meu Golfe Vito. Juliette, 153. 3153, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, 5153. No 607 na escuta. Afirmativo, prossiga. Sua saída agora será Gole Eval Eudes. Gole Eval Eudes, gente, gol 607. Externa 12545, Golf Kilo Oscar. 12685-1245. Obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Igualmente. Estou na escuta. Boa noite, 04. Sua saída agora será Gole Eval Krat. Gole Eval Krat, 804. Olha, obrigado, bom dia. Siga. Prossiga. 1-7-1-5, autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 1-7. Saída Gole, transição Ohito. Decola da 28, curva esquerda, controle 119.35, aciona 5475, coteja. Afirmativo 380, conforme, Absolu 97, Gole o fito, curva esquerda, da 28, 1935 é o controle, 5415 é o transponder. Bom, 715, transponder 5475. 75, obrigado. Bom, 715, chama para pushback saneamento. 709, nossa escuta. T709, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão de número 1, é via 709. Confirmar para o 804, é Gole Eval? Gole Eval Krat. Confirmando a pista em uso? Confirme. A pista em uso? Tem uso 28. Ok. Autorizado no 607, chama para o táxi. Já chama no táxi no 607. voo 897, pushback, assentamento 2010. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 897. Paulo, gol 804 na ponte 3 para o posicionamento. Pode chamar para o táxi. Chama táxi para 28, gol no 804. O meu Golf Vento agora com Recife, 12685, alterna 12545. Pedro, meu Golf Vento. Salvador, gol 1607 para o táxi, 47 GAB, alterna Galeão, 420 da altura. PB, no 607? 47. Gente, no 47 a bordo, altímetro no 014, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, chame torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, torre, ponto de espera 28, 102, via 1607, obrigado, bom. Salvador, Vitor Quebec Golf. Quebec Golf, prossiga. É, solicitou uma centena para Minas Caraíbas. Gente, uma centena, Sierra November, Mike India. Confirma a pista da qual vai decolar? A 35. Gente, 35, informa o pátio. Aguarde cópia, Vitor Quebec Golf. Saída prevista, mão após direto. Paulo Salvador, tá 35 no 7. O ataque chegou no 804, temos 109 e Campinas, 413. A bordo, gol no 804, altímetro 1014, táxi via India Alpha no ponto de espera da 28, chame torre 18, decimal 612, bom voo. India Alpha 18612, no ponto de espera 28, gol no 804. Fala, gol no 897, 3 horas e 40 minutos, no Alterna Campinas, temos 173 a bordo. Confirma autonomia 0347? É, autonomia 3 horas e 40, alterna Campinas com 181 a bordo, voo no 897. Gente, 181 a bordo, altímetro 1014, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, chame torre 18, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 897. Prossiga, TAN 3597? Comandou, TAN 3597. Prossiga 3597. 3597 solicita autorização 380 para Brasília. Gente, 380 solicitado Brasília, saída prevista Gole, transição ao Vito, aguarde cópia 3597. 3597. 1705 para pushback estacionamento, portão 8. Autorizado, 1715, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, chame para o táxi. Após tráfego autorizado, chamará táxi, 1715. Mike Eco Delta, está autorizado Manati 510, decola da 17, curva à direita, controle 119.35. Aciona o transponder padrão. Coteja. Eco Delta, cotejamento correto, para acionamento da Xame Torre 198.6, bom voo. Eco Delta, chame para ingresso, pistão 17, Mike Eco Delta. Autorizado para o pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado, certo. Oi, Salvador, voo 1607. Paulo, Vitor, Quebec Golf. Siga, Quebec Golf. Poderia informar o número da sequência? Confirme. Poderia confirmar o número da sequência para a cópia? É o primeiro para a cópia, Quebec Golf. Estamos tentando contato com o centro. Ah, afirmativo. Quebec Golf está na escuta. 07. Confirme como recebe agora? Agora alto e claro. Se melhorar, estraga. Obrigado. Gol no 804, ponto de espera 28, pronto. 804, tão logo o tráfego da companhia inicia em rolagem, livre alinhar e mantém pista 28. Ou capa, segue então na sequência da nossa aeronave ali, mantém 28, 1804. Da Índia. Prossiga 9919. 310 para Recife, da Ciente da Índia. Ciente, pista em uso 28, saída prevista Aron, transição Melim, aguarde cópia o 9919. Aron, Melim, é a possibilidade do Puka? Confirme. A saída Puka? A saída Puka não existe para 28, 9919. O 10-3C está previsto aqui a saída pouca, ok? Gente, mas ela não é utilizada devido ao conflito com as chegadas para 28. Afirmativo. Paulo Gomes 715 para ataque, CB 107. Autonomia, 4 horas e 20. Fernando, confirma. Confirma alternativa? 1607, decolada às 38, controle 1935, bom gol. 1935, obrigado, bom dia. Táxi via Juliette Alfa, ponte espera da 28, chame torre 118.6, bom voo. Juliette Alfa, ponte espera 118.6, voo 715. Para 200, restrita 150, ciente da informação, Juliette. Gol 922, bom dia, senhor, identificação, disponível 050, chegada a carga. 050, identificou na chegada cara e gol 1922. Controle Salvador, gol 1607. Gol 607, contato radar, saída Gole, disponível 360. Gole, ascensão 360, 1907. Quatro livre decolagem, 270 graus, 629. Iniciando da 28, gol no 804. Solo Salvador, é o Rio 9641 para a autorização, 319 Fortaleza, 128. 28. A Lima, pista 28, 827. 922, vai efetuar um pequeno GDO à direita devido informações. Copiado com quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas, voo no 922. Sim. 4-1 no controle 1935, bom voo. 1935, até a próxima, bom fim de semana, noite 04. Igualmente. Como frote na escuta para autorização, 9641. Salvador, Tan 3179. Bom dia, bom fim de semana, noite 04, cruzando 1400, Gole. Gol 804, bom dia, contato radar na saída Gole, suba ao nível 360. Atenção 360 no perfil no 804. Quem informe para ingressar na pista no 7, tá, que você já vê a pista, Mike Jalial. Gol 607, restrito nível 340 pelo centro Recife. Recife 340, Recife, gol no 607. Gol no 804 também está restrito no nível 340. Sente da restrição 340, 804. Mandou o TAN 3153, autorização Galeão, nível 380. Confirma 380. 38 Galeão. 897, livre decolagem, pista 28, 280 graus, 629, gol no 897. Livre decolagem, gol 897. Essa é a informação, Igor. Autorização. 6709, 3402, repetitivo para Brasília, saída prevista Gole, transição ao Fito, aguarde cópia. Gole ao Fito, aguardando, obrigado. 20 milhas. É, confirme então 290 limitado 15 milhas, o da presente, o 804. 20 milhas. 20 milhas. 1935, obrigado. 35 no 7. Autorizado Brasília, nível 380 via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição Ofito. Decola da 28, curva esquerda, controle 119 decimal 35. Aciona 5467, coteja. TAN 3597, autorizado Brasília, nível 380, via Brasilô 17. Saída Gole, transição Ofito, decolada 28, primeira curva esquerda, controle 11935, transponder 5467. 3597, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei 3597. Total 9919, pronto para cópia? Afirmativo, pronto para cópia. 9919, autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58, saída Aron, transição Melim. Decolada 28, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5516, coteja. Autorizado 310, Upper Whisky 58, Aron Melim. Decolada 28 com curva direita, 11935, controle 55 no meio, transponder, total 9919. 9911, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. E portaria um puxa acionamento, total. Tô no 804, resta uma navegação na Prua de Eval. Oi, Evalda, presente no 804. Gol no 607, agora com o centro Recife. 1-288, a primária, secundária, 264. 288-1264, gol 1607, bom dia. Bom dia. Ready to copy? Ready. 3179er, clear to Guarulhos, flight level 360 via Upper Whiskey 50. Departure Goli Eval Eudes. Takeoff from runway 28, turn left. Departure frequency 119.35, squawk 5513. Read back. Roger that, clear to Guarulhos. Level 360 via Upper Whiskey 50. Departure from runway 28, turning left, Goli Eval Eudes. Departure control will be 19.35 and squawk code 5513 3179. 3179, or read back correct, call ready to push and start. I'll call you. 9641, pronto para cópia? Positivo. 9641, autorizado Fortaleza, nível 310. Via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 28, curva direita, controle 119, decimal 35. Aciona 5515, coteja. Autorizado nível 310 para Fortaleza pela Upper Zulu 19. Decola da pista 28 com curva direita, subida Momo Frote. 119-35 ao controle, 5515 no transponder para o Rio 9641. E está pronto para pushback e acionamento no pátio 3. 9641, cotejamento correto. Autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi. Chamará táxi 9641. Mike Tango Lima, pronto para a cópia? Positivo, prossiga. Mike Tango Lima, autorizado Teresina, nível 280, via Upper Zulu 20. Saída Momo, transição Flock. Decola da 28, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5514, coteja. Ok, Teresina então, no 280, pela Upper Zulu 20, 20, sobe Momo, Flock, decola da 28 com curva direita, 119,35, controle 5514, transponder positivo. Mike Tango Lima, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Afirmativo, graças. Já 3153, pronto para cópia? Afirmo. 3153, autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 14. Saída Goli Eval Crate. Decola da 28, curva esquerda, controle 119, decimal 35. Aciona 54.